O golpe do bilhete premiado ou do torpedo premiado, falso sequestro, carro quebrado, envelope vazio, confirmação de dados e falsa casa na praia são alguns dos nomes dos principais golpes aplicados no Paraná durante o ano de 2013. Para orientar a população a evitar cair em armadilhas como estas, a Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas da Polícia Civil oferece dicas úteis. Quando a oferta é demais, desconfie. Ninguém está tão disposto a agradar uma pessoa desconhecida. Ninguém é tão bom com quem não conhece. Desconfie se a pessoa apresenta um quadro aí de bondade excessiva. Ninguém vai sair pela rua oferecendo dinheiro a troco de nada ou quase nada, diz o delegado Matheus Loyola. Por exemplo, se você vai realizar um negócio como comprar um imóvel, procure alguma pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto, um advogado ou um corretor de imóveis. E antes de tudo, tenha muita atenção, diz o delegado. Segundo ele, muitos casos de estelionato não chegam ao conhecimento da polícia por vergonha das vítimas, como, por exemplo, no golpe do bilhete premiado, em que a vítima tinha a intenção de ganhar dinheiro em cima do desespero dos outros. O delegado explica que o estelionato é crime previsto no Código Penal, é o artigo 171, conhecido de praticamente toda a população, e tem pena de prisão de até 5 anos. Algumas dicas de como ficar longe desses golpes estão no site da Polícia Civil. O golpe do bilhete premiado. Caso apareça alguém com um bilhete de loteria premiado, desconfie. É um golpe. O golpista diz que está precisando de dinheiro de maneira rápida e, com a ajuda de outras pessoas, também estelionatários, enganam a vítima, que, por sua vez, dá uma quantia em dinheiro e fica com o suposto bilhete, esperando ganhar muito mais. Quando ela vai fazer a retirada do dinheiro ganho com o suposto bilhete, descobre que foi enganada. O torpedo premiado. A vítima recebe mensagens de celulares informando que ganhou um prêmio milionário. Ela entra em contato com um número e acaba colocando créditos para alguém de celular ou mesmo depositando dinheiro em determinada conta. Os estelionatários também utilizam nomes de programas de televisão para enganar as vítimas. Golpe do falso sequestro. A vítima recebe uma ligação e, do outro lado da linha, alguém diz que está em poder de seu filho, de seu pai ou algum parente próximo e exige dinheiro para libertá-lo. A pessoa não pode se apavorar, devendo fazer contato com a suposta vítima do sequestro. Outra dica: peça para o sequestrador perguntar ao sequestrado algo que só ele saiba, como o nome de seu cachorro ou o número de seu celular, time de futebol preferido ou qualquer outra dica que possa identificar a vítima. Geralmente, o sequestrador desliga o telefone quando a questão não é respondida de imediato. Carro quebrado. O estelionatário se passa por um parente ou conhecido da vítima dizendo que está com o carro quebrado e que precisa de dinheiro para o guincho ou para pagar o mecânico. Acreditando que o parente ou conhecido está em dificuldade, a vítima realiza um depósito bancário ou ainda coloca crédito no celular para supostamente realizar contatos com a seguradora. O golpe é aplicado de forma bastante rápida e não há como rastrear os números, que são geralmente destruídos pelos golpistas logo após obterem êxito em sua tentativa. Envelope vazio. Típico golpe realizado em transações comerciais, como na compra ou venda de produtos, por exemplo, carros ou celulares. O estelionatário faz a compra de determinado produto, realizando o pagamento via depósito bancário. Realizando o pagamento via depósito, com um envelope sem o dinheiro. Ele apresenta o suposto comprovante de pagamento. A vítima entrega o produto, descobrindo mais tarde que não tinha nada no envelope quando o banco foi abrir. Por isso, é necessário que espere-se a confirmação bancária para depois liberar qualquer tipo de bem ou produto negociado. Para não cair nesse golpe, confirme junto à instituição financeira se o valor depositado foi devidamente descontado ou se está bloqueado. Se estiver bloqueado, trata-se de um golpe. Confirmação de dados. O estelionatário liga para a vítima passando-se por funcionário de uma determinada empresa. Ele diz que precisa que a vítima confirme alguns dados a fim de atualização do sistema. A vítima passa os dados aos estelionatários que utilizam para transações comerciais em nome da vítima. Para não cair neste golpe, nunca passe dados pela internet ou por telefone sem saber exatamente com quem está falando, orienta o delegado. E o último dos mais aplicados é o golpe da casa na praia, típico golpe realizado nesta época do ano. O estelionatário coloca um anúncio em um site oferecendo uma casa para alugar em uma praia, com fotos e preços atrativos. A vítima entra em contato com o suposto proprietário, dá uma entrada, um sinal, e depois o estelionatário some. Para não cair nesse golpe, nunca alugue um imóvel que não seja de um profissional na área e, principalmente, que não tenha visualizado o imóvel ou o local anteriormente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.